230, decola da 10, com curva pela esquerda, perfil da saída Pocajão, Aracaju, conforme a plana perfil 17. É, 5124 transponder e o controle 19-8 para 3305. 3305, correto, chama o controle para o funcionamento do lugar, sim. Guarulhos, índice voo 360, decola da pista no zero, com primeiro curva à direita, subida da Elida Motivante, sucesso peso no 1-0, até Taubaté. Aciona 5125, 119-8, controle. Identifique na proa de TAP, desça até o nível de voo 050, ajuste no 092. Na proa de TAP, até o 050. 4235, passando 3.4.1. 4235, desce para 2.000, 3.002, ajuste autorizado do LF e aponte o localizador. 2.002 é autorizado para 235. Você é NEMA 224, qual foi o controle? Acima 050, 6224. Voo 1246, desça para 4010, a gente no 012. 4000 com 1012, bom ano 246. Armari, vai descer para o nível de voo 060, 10 no 2 ajuste, número 4 para pouso. 060 na Mari, número 4, sequenciamento, 10.12, voo 060. Azul 4235, estabilizado o alvo. 4235, alvo 2 Sinal Salvador, frequência 1-8, decimal 95. Gente, Salvador, 1815, azul 4235. Salvador, boa noite, azul 4235, baixou e travou na final 8 milhas visual. Azul 4235, livre pouso na 1-0, vento calmo, altímetro 1-0, 1-2. Livre pouso 1-0, 1-0, 1-2, altímetro 4235. QDS2000 autorizado em LS, a passagem estabilizada, boa no 2 para 3. Controle, queria confirmar, 6234. Autorizado, bom externo. Então, 624, número 3. Número 1 está 1 milha do externo, número 2 está. Está na Star Golf. Filhos para a posição Pelo, sou o número 3, 624. Pode voar na próxima externa então, 624. Tituna, Proa de Tuna, 624, descendo para 3 mil pés, existe 1012. 3 mil, ajustado, Tuna, grato, 624. Voo 170, prossiga. Em Paulo, até a proa 080 por 20 milhas, ele está na formação à sua esquerda. Ok, ciente, 080 por 20 milhas após a torna na proa de Mário. Afirmo, Paulo 170. Autorizado o TAP, agora está autorizando a descida até o 050, gol 170. 50 na flor de TAP, gol 170. Alto Salvador, muito boa noite, azul 4235, levando a época. Azul 4235, boa noite, Alfa Kilo, aeroporto 3, prevista 4 Limas. Alfa Kilo, 4 Limas, azul 4235. Boa noite, voo no 246, final. Boa noite, voo no 246, livre pouso no 1-0, vento 060 graus com 2 nós, altímetro no 0, no 2. Ok, livre pouso no 1-0, voo no 246. Voo no 888, aciona identificação, chegada bom, fiz até 4 mil pés, ajuste no 0, 1, 2. 4 mil bom, comigo 12, voo no 882. posição 4 Lima para azul 4235. Afirmativo. Cliente, centralizador, está vendo aqui como está. Solo Salvador, Altan 3305, puxa vai cancelamento no 5. Tanto 3305, livre puxa chama taxa. Livre puxa vai cancelamento 3305. Na proa de Mari, desça até o nível 050, Gol 970. Mari para o nível 050, Gol 970. Personalizado, será 6224. 224, 2 agora, 118, décimo 195, livre ILS. 2 décimo 956224, como vai chegar? Oi, Oceané 6224, boa noite. Boa noite, Oceané 6224, minha parte externa. Roda. Repouso na 1-0, vento calmo, altímetro 1-0, 1-2. Repouso 1-0, 6-2, estado. Altímetro 1-0-1-2, livre taxa, chama para ingresso. Livre taxa, chama para ingresso, aqui do Serra Santa. Taxa, as pistas em Índia, ponto de espera para Índia 895, ajuste no 0-1-2, não vem. Ajuste no 0-1-2, livre taxa de Índia e torre 295, botar 335. Pode fazer o Jet Go, foi para você. sucesso, próximo a Andréas, Nova Zete. Confirmando o decolo da 1-0, Ferraz Carquilo. Afirmo, da 1-0, Chile. Sente livre ingresso, reparte livrando na Quebec. Reportar livrando na Quebec, Ferraz Carquilo. Thank you. 0, solo 50, vira pra direita, solo 121 decimal 1. Direito 211, na boa. É o ponto de espera 0, quando lá retorna pra Tony 1895, como em 12 no ajuste. Via Índia para o ponto de espera 120, quando lá esteja em 1895, se arrasta aqui. Para 3000, 2012. Controle Gol 970, vai atingir 5000. Esse é para 3000, ajuste 1012, Gol 970. 3012, Gol 970. Aqui para o Salvador. Controle está 305, curva esquerda proa 055, me dá informações. Antes está autorizado em Zio, vamos ter essa proa por quantas milhas, 3305? Aproximadamente 20 milhas nessa proa, está 3305. Você pode ir direto em Jama? Pode ir direto em Jama, 3305, obrigado. Controle do Salvador, muito boa noite, tá? Posição 3178, a sua identificação está armada e desce até o nível 050, ajuste 1012. 050-62, está tendo o Serra Carquino, no ponto de espera da 10. Serra Carquino, linha decola sem parada. LS, turno 1895. 1895, boa, 882. Plano 0, Serra Carquino. Oi, Salvador, boa noite, eu vou 1882, estabilizado no S6, a 10 da puta. Boa noite, 1888, reparte externo. Portaremos no externo, 1882. Controle Gol 970, vai atingir agora 3 mil pés. 3 mil pés, reportando o MLS, reportando o estabilizado, 970. 2 mil, reportará estabilizado, Gol 970. Externo, baixar a travada de externo, Gol 882. Gol 888, vento calmo, altímetro 102, e repouso na 10. Vive pouso 10, Gol 882. Controle 119 decimal 8, Serra do Castilho, uma boa noite. Controle, é o Papa Tango, Serra do Castilho, boa noite. Boa noite, Papa Tango, Serra do Castilho. Contato radar na decolagem, sub mantém a nível de voo 200, saída da EL. Para o 200, saída da EL, Serra do Castilho. autorizador com campo à vista, o gol 970. 970, autorizado com LS, surge no momento da próxima 95. 1895, obrigado, boa noite. 888, solo 56, livre direita, solo 121, décima 1. 121, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, gol 970, final, campo à vista. Boa noite, gol 970, reparte externo. Reportará. Olha, 3305. 305, chame agora Recife. Frequência 12545, alterno 2085. 3305. Fecha, 3305, boa. 22. Abaixar travado, não 970. Pelo 970, livre pouso na 1-0, vento calmo, altímetro 1-0, 1-2. Autorizado pouso na pista 10, com 970. Zero, solo 00, livre direita, solo 121, decima 1. 21, um gol, 1970. Para 2010, 2012, juiz, autorizado em LS, e aporte o autorizador. Para o localizador, 3177. 3177. 3, livre táxi da Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 092, não vou. Gol 1888, ingresso de LED para o 04. Gol 1970, boa noite, Alfa Juliette para o 07. Alfa Juliette para o 7, gol 1970. Essa aqui, ó. Gente, vou modificar aqui. A linha decola do 1-0, vento 030 graus com 3 nós. estabilizada. 6178, autorizado sinal LF, torre 18, décimo 95 composto. Controle Salvador 7686, motorista com cidade por Amótiva. Aguarde, vou coordenar com vocês, só um minutinho. Thank you. Serra Caquilo, vou ir direto Porto Seguro. Vindo direto Porto Seguro, Serra Caquilo. Caquilo, chama o centro do Recife, frequência 13325, ao PN 125, décima 1. Centro Recife em 13325, 1251, Serra Caquilo. Sempre pouso na 1-0, vento 040 graus com 3 nós, altímetro 1-0, 1-2. 1-0, 1-2, autorizado pouso, tá 3-1-3. Salvador, Gol 723, boa. Boa noite, Gol 723, essa identificação, chegada a Monf, desça para 4.000 pés, ajuste de 13. 4.000, Gol 723. Alfa 163 no trem, chame Recife, frequência 13325, alterno 251, boa noite. Autorizado Aracaju, nível 190, saída Conde. Decola da 10, curva à esquerda, controle 19.8, aciona 5143, coteja. Autorizado nível 190, decola da pista 10, curva direita, efetivo Conde Aracaju, controle 19.8, o transporte 5143. Fechamento correto, chama para feedback acionamento. próximo pro táxi. Tá, pro táxi, mais na 2 1 2, identifique, chegada a... Patrulha de TAP, descendo para o 0503, hoje. Estou número 2 na aproximação. Patrulha de TAP, descendo 0503. Tá ali o procedimento, bom 723? Patinho, está autorizado o ILS X-Ray, para 2.731, corrigir, 1013. Alô, 1013, está autorizado o procedimento, gol 9723. Gol 723. 723, autorizado sinal LS, turno 18, próximo 95. 1895, obrigado, senhor.